À esquerda para final da 17. Ok, seu plano cancelar 25 ONA, abandone a final da 10 com curva à esquerda, informe na final da 17, Golf Kilo Oscar. Mike Fox Sierra no solo 5 ONA, autorizado o táxi para Baeté. Táxi Mike Fox Sierra. No 643, desce para 2 mil pés, ajuste no 098, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1018, ILS autorizado, voo no 643. Tipo 5344, boa noite, aciona a identificação. Desce para 3 mil pés, NH1008, direto e tato. Se possível, mantenha high speed. O Golf Kilo Oscar, avistado, cheque o trem. Pouso autorizado na 17. O vento é 160 graus, 109. O Golf Kilo Oscar vai para Baeté após o pouso? Afirmativo, Baeté, Golf Kilo Oscar. Então, Salvador, gol no 805. Gol no 805, chame em 186 com autorização. Sim, obrigado. Boa noite, gol 1805, portão ONU, informação Bravo para autorização. Que o Gol no 805 está autorizado, Natal, nível 370, o VAP Zulu 10. A decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, o controle 120.8, acione 5147. Autoriza 370, AP Zulu 10. Acedecerá Puka, transição Zipar com a primeira curva esquerda. Controle 120.8. Transponda 5147. Gol 1805. Correto, gol 1805. Chame pronto no portão 01. Chame pronto, gol 1805. Web 5899, aciona a identificação. Desce para o 050, chegada Mari. Web 5899, mantenha 2509. Kilo Oscar no solo 55, autorizado o táxi para Baeté, boa noite. Baeté, Salvador, 35344. Diga. Está um ligeiro desvio à esquerda para evitar fogo, vai. Gente. O 35344 pode efetuar desvio à direita, evitando a formação, prossegue na proa de duna. Ou então do próprio marcador externo, só foi cancelado. 35344, vou na proa de duna. Vou na 35344. Estabilizado o localizador visual, gol no 6423. No 643, completa final, chama a torre 1186, bom pouso. 86, boa. Gol 1805, portão 1, não, prospecto estacionamento. Autorizado, gol 1805, chame táxi. Chama na táxi, gol 1805. Torre de Salvador, boa noite, gol no 643, estabilizado IRS. Boa noite, gol no 643, avistado o ajuste é 1098. Está livre o pouso na 10, vento 1150 graus, 1099. Livre pouso 10, gol 1643. TAN 3152 para cópia. Pronto. Ok, TAN 3152 está autorizado Maceió, negativo 350. Autorizado 330 via Aperuísque 58 até Orago, após direto Maceió, a decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 120 decimal 8, acione 51. Autorizado para Maceió, nível 330, Aperuísque 58 até Orago, depois voa direto Maceió. Decola 10, curva esquerda na Puca Aracaju, 208 controle, 51 transponde até 3152. Correto, TAN 3152, chame pronto no gate 6. Já está pronto. Autorizado, pushback e acionamento, chame táxi, TAN 3152. Parado. Salvador, TAN 38 na aviona. Controle Salvador, TAN 38 na aviona. Controle Salvador, TAN 38 na aviona. Oito. 38 na aviona, perdeu contato com o centro Recife, está liberado no 60, prosseguir na descida, bom. TAN 3891, aciona identificação, desce para o 060, chegada Bonf. 060, Bonf, perdeu contato com o tempo. Gente. Ô, Torre, 1805. Prossiga. Só mais um minuto, tá? Pra iniciar, estamos aguardando alguém tirar o finger aqui pra gente. Ok, o voo 905, então chame totalmente pronto, ok? O gate 01, né? Ok, tá subindo aqui agora. Vai iniciar em 20 segundos, ok? Ok, então tá autorizado, chame táxi. Voo no 643, no solo ao 01, táxi pela Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 643. Web 5899? Prossiga. Prova pro de Duna não? Autorizado Duna, desce pra 3 mil pés, QNH 1098. B18, pro de Duna, 5899. Circuito 99, informe tráfego na sua posição de 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo, mesmo destino, vai segui-lo como número 2 na aproximação. É o Embraer 190. Sente, confirmando ajuste 1018, 5899? Afirmo. Descendo para 3 no pé, 5899. Azul 4062, aciona a identificação, desce para 070, chegada Mário. Na 3891, desce para 4 mil pés, ajuste 1098. Para 4 mil com 1098, na 3891. O no 643, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição da Juliette, voo no 643. Estabilizado, 5344. 5344 completa, chama a torre 1, 186. 186, 5344. Táxi lento pelo pátio em Índia. Fique atento à aeronave da Gol que está completando o pushback. A mesma vai posicionar no através do gate 4. Chame pronto no ponto de espera da 10, o TAN 3152. 7, pela Índia, eu chamo pronto no ponto de espera 3152. O Rio de Salvador, boa noite, é o 3344, habilitado. Boa noite, Trip 5344, avistado, o ajuste é no 0 no 8. Tá livre o pouso não no 0, vento 150 graus, 09 norte. Livre pouso não na 0, 5344. 3 mil pés, tá 3891. Azul 4062, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4000 com 08. Voo 643, observe a aeronave da TAM à sua esquerda. Assim que a mesma continuar o táxi, ingresse no gate 13. Gente, observando a aeronave da TAM, ingressa pro 13, voo 643. Torre, o voo no 805 para o táxi com 99 a bordo, alterna Maceió, autonomia 2 horas e 50. Gente, voo no 805, táxi à direita e chame no ponto de espera da 10. Direito, chamar ponto, ponto de espera, voo no 805. LS 10, 5899. 5899, completa a final, chama de hoje 1186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. São 3891, desce para 2000 pés, autorizado de LS, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado de LS, para reportar estabilizado, são 3891. 1108. 7, guardando, 5899. Voo no 805, ponto de espera da 10 por hora. Ciente, mantenha, ponto de espera, voo no 805. Mantendo. Hotel Salvador, boa noite, voo no 896, informação Bravo. Voo no 896, boa noite, adiciona a identificação, desça para 3000 pés, que é legal no 098, chegada Mari. 3010-1018, chegada Mari, voo 1896. Cabjet 5899, qual a distância da cabeceira 10? Tá, vai passar o externo agora, senhor. 5899 está 5.1 milhas. Ciente, o ajuste é no 08, aguarde a pista livre. Guardando, 5899. E 5344 no solo ao 08, táxi via Alfa, Juliette, e o gate é o 01, 35344. Alfa Juliette 01, 3344. Jet 5899, livre o pouso na 10. O vento é 1,60 graus, 079. Livre pouso no 0, 5899. Equador, bom dia, Bono 7 no 4, Aracaju, 230, informação Bravo. Bono 7 no 4, chame 18-6, autorização. 18-6. Corre Salvador, bom dia, Bono 7 no 4, informação Bravo, 230, Aracaju. Bono 7 no 4, aguarde a cópia, Aracaju. Pede previsto. Puca, transição Aracaju. Obrigado. Cerro estabilizado, TAM 3891. TAM 3891, completa final, chama Torre 1, 186. 186. Salvador, boa, TAM 3891, passou externo, baixado e checado. 3891 da TAM, guarde pista livre, ajuste no 08. Guardando, TAM 3891. Abjeto 5899, no solo aos 1-1, táxi autorizado, Alfa, Juliette, gate 1-0. Alfa, Juliette, gate 1-0, Abjeto 5899. Botão 3891, pouso autorizado na 1-0, vento 160 graus, 1-0-9. Livre pouso, TAM 3891. Bono 805, observe a rebase da TAM na curva final da 1-0, após o pouso da aeronave, alinhar e manter 1-0. Gente, após a passagem do tráfego da TAM, autorizado a alinhar e manter pista 1-0, Bono 805. TAM 3891 no solo aos 1-5, táxi via Alfa e Juliette, a remota é a 1-3 do pátio principal. Ativo Alfa e Juliette para remota 1-3 do pátio principal, 3891. Abençoou, 4062. Azul 4062, completa final, chama Torre 1, 186, bom pouso. 186, boa. Decolagem, dá 1-0, vento 1-60 graus, 099. Autorizado a decolagem, pista 1-0, gol 1-805. Está estabilizado, gol 1-896. 4062, final, de 6. E azul 4062, continue na aproximação, aguarde pista livre, o ajuste é no 0 no 8. 1 no 0, 1 no 8, bandeira. O 4062, pista 10 livre, autorizado pouso, vento 160 graus, 099. Livre pouso na 10, sou 4062. Gol no 805, decolado ao 16, chame o controle em 120.8, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, boa noite. Gol 1805. Gol 1805, contato radar, sobe e mantém 370, saída Pucca. 37 Pucca, 1805. Por gentileza, a posição do 3891, é 1-3? Afirmativo, é a remota 1-3 do pátio principal. Essa posição fica em frente ao gate 8. Afirmativo, tô com a carta, que era só pra confirmar mesmo. Obrigado. Olha. TAM 3152, observe o tráfego na curta final, é um Embraer 190 da Azul. Assim que o tráfego pousar, está autorizado a linha e manter 1-0. Após a Azul, a linha manter 1-0, 3152. Azul 4062, no solo Alvano 8, ataque-se via Alfa e Juliette, o gate é o 08. Alfa e Juliette pro 8, 4062. Tá 3152, decolagem autorizada da 1-0, vento 160 graus, 99. Iniciando 52. Vou no 714 para cópia. Aqui é para 714. Aracaju, autorizado nível 230, decolagem da 1-0, com curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. O controle 120, decimal 8, acione 5154. Está autorizado Aracaju 230, escola da 10, curva esquerda, Pucca, Caju 208, é o controle, 5154, transforme, chama na segunda pronto. O cotejamento está correto, estou ciente, o voo no 7 no 4. Chegada a Mari. 0520, vai passar para a bota, pode aprovar a capa. Obrigado. Deu pro tanto bom, é tudo bem. Gente. 52 decolado aos 20, chame o controle em 120.8, boa viagem. 120.8, boa.